Essa mina é minha cara, uma deusa joia rara. E te ver fico de cara, joga tudo e não para. De todas as vitrines é a mais cara, de todas as vitrines é a mais cara. Cheia de mar, nem te conto cara. Com esse olhar ela me encara, com esse beijo me amar. De todas as vitrines é a mais cara, de todas as vitrines é a mais cara. Flagrei na festa, curtindo um som. Me interessa, vibe do baile me desestressa. Enquanto eu tô aqui, observa lá distante. Ela pica e Rita Lee, tô ciclope, sou mutante. Nem me dá bola, sabe que eu quero. Sou paciente, segue o baile, nem espero. Pique Red Bull, tô querendo te dar asa. Quando o baile acabar, nós não volta pra casa. Matamos o tempo junto, tamo pique assassino. Se ela é minha cúmplice, sou o Al Pacino. Me deu uma chance, só porque sou rapper. Nem tem uma chance, muito menos o cash. Sabe que sou quem? Ela merece. Ficou uma vez, nunca mais me esquece. Essa minha é minha cara, uma deusa joia rara. E te ver fico de cara, joga tudo e não para. De todas as vitrines é a mais cara, de todas as vitrines é a mais cara. Você é tipo o céu, noite estrelada que me ilumina, não quero mais nada. Um raio de sol num dia nublado, calor do verão, meu corpo gelado. Acredita, a mais bonita, chama minha atenção, é especialista. Agora me dá bola, sabe que eu te quero. Independente do passado, coração sincero. No domingo à tarde, só eu e você. De fundo Netflix pra nos entreter. Vou te dar o mundo e sou só amor. No tesão que arde o nosso calor. Te acompanho no caminho, seja onde for. Ela é tipo de pirona, tira toda a dor. Menina aquarela pra minha vida dar cor. Pelo Black Sabbath, tocando o terror. Essa mina é minha cara, uma deusa joia rara. E de ver fico de cara, joga tudo e não para. De todas as vitrines é a mais cara, de todas as vitrines é a mais cara. Cheia de mar, nem te conto cara. Com esse olhar ela me encara, com esse beijo me amar. De todas as vitrines é a mais cara, de todas as vitrines é a mais cara. Que mina maluca que me faz ter paz. Diz que vai embora, só que volta atrás. Sabe como eu sou, né, moleque sagaz. Deixei ir embora, não corri atrás. De várias querendo, já não quero mais. Só ela eu quero e como ela faz. Na noite te espero chegar, fico a mais. Dizem que exagero, me faz. Essa mina é minha cara, uma deusa joia rara. Gente, eu fico de cara, joga tudo e não para. Ju, tá tudo bem? Você tá por aí? Você tá podendo falar? Oi, Léo. Tô bem. E você? Tô podendo falar, mas só se for coisa boa, hein? Então, é que...